mulher que trabalha para Deus, nunca se cansa, porque Cristo dá virtude, prega e ora em nome de Jesus, e com paciência carrega sua cruz. Mulher virtuosa, quem achará? Quem achará? Mulher virtuosa da igreja, eu sei que vamos encontrar. A mulher que é sábia no céu terá lugar. A mulher virtuosa para Deus tem valor, jejua e ora e pratica o amor. A mulher que se humilha será exaltada, e por nosso Senhor será recompensada. Mulher virtuosa, quem achará? Quem achará? Mulher virtuosa na igreja, eu sei que vamos encontrar. A mulher que é sábia no céu terá lugar. A mulher virtuosa ora pelo pastor e pelo ministério que Jesus consagrou, e pela mocidade que Jesus levantou. Obrigado por tudo, obrigado, Senhor. Mulher virtuosa, quem achará? Quem achará? Mulher virtuosa na igreja, eu sei que vamos encontrar. A mulher que é sábia no céu